falar com uma estrela em latim. Roubar São Jorge pra mim e talvez despencar sem dor. Posso até coroar um impostor ou doar minha coleção de conchas, mas nunca você vai me ver beijar a lona, nem mandar a conta quando a festa acabar. Talvez seja vaidade, mas se mesmo a vontade você não suportar tudo o que fez, talvez já seja tarde. E se sentir saudade, eu posso até ir morar na lua, falar com uma estrela em latim, roubar São Jorge pra mim e talvez despencar sem dor. Posso até coroar um impostor ou doar minha coleção de conchas, mas nunca você vai me ver beijar a lona, nem mandar a conta quando a festa acabar. Talvez seja vaidade, mas se mesmo à vontade você não suportar tudo o que fez, talvez já seja tarde. E se sentir saudade, aí é a minha vez.